noite fria, tô sozinho, longe de você. Sem teu beijo, teu carinho, não sei se vou sobreviver. Sente saudade, não faz parte de mim. Sem seu amor a vida fica assim. Sem sentido, tô perdido num labirinto sem direção. Me olhe nos olhos, diga que não foi ilusão, nem foi engano. Sonhos, chuva de verão. Sente saudade, não faz parte de mim. Sem seu amor a vida fica assim. Sem sentido, tô perdido num labirinto sem direção. E olhe